hoje quando olhei pra mim e não enxerguei você, já sabia, meu amor, já não me ama. Procurando nos lençóis, não achei nada de nós. Vi a solidão dormindo em nossa cama. Veja o que a vida fez comigo. É a primeira vez que alguém me faz chorar. Eu amei você e não consigo nunca mais deixar de te amar. O meu coração te quer pra ser minha mulher, pra ser meu verdadeiro amor. Que vai curar a minha dor. Tô morrendo de saudade. Primeira vez que alguém me faz chorar. Eu amei você e não consigo nunca mais deixar de te amar. O meu coração te quer pra ser minha mulher, pra ser meu verdadeiro amor. Volta pro meu coração, é só tua paixão que vai curar a minha dor. O meu coração te quer pra ser minha mulher, pra ser meu verdadeiro amor. Volta pro meu coração, é só tua paixão que vai curar a minha dor. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você.